No nosso primeiro encontro, nós nos dedicamos a um problema. O problema somos nós. O problema é a construção de um discurso que diga, no final das contas, quem é o criminoso e que diga o que é crime. Discurso que, no final das contas, responde, respeita, corresponde à mesma estrutura da construção de discursos de atribuição de sentido e valor às coisas do mundo. Essa expressão, atribuição de sentido e valor às coisas do mundo, expressão em torno da qual eu insisto muito, porque ela parece resumir bem, ela tem cara de conceito, apesar de não ser. Resumir um problema fundamental, a ideia de que nada que nós percebemos tem em si mesmo sentido nem valor, o sentido é atribuído. Mas apesar do sentido ser atribuído, ninguém diz que é atribuído. Você diz que é inerente à coisa. Você não diz que atribuiu. Você diz que percebe. Porque isso se presta a dizer que o outro que não percebe o mesmo valor que você percebe, ele é que é um problema. Ele é que tem um defeito. Isso se presta, portanto, a legitimar o seu discurso e deslegitimar o outro. É tudo uma questão de jogo de legitimidade de discurso. Autoridade do discurso. Pois o que nós vamos ver hoje é, numa parte histórica, numa perspectiva histórica do que podemos chamar de criminologia, uma perspectiva histórica da construção dessa, uma certa condição de possibilidade da atribuição de sentido e valor. Sim, porque quando eu digo que o sentido e valor é atribuído, não pensem os senhores que essa atribuição é fruto de um cálculo, fruto de uma ardilosidade, fruto de uma grande obra de Pink e Cérebro que querem dominar o mundo. Sim, eu digo isso porque é comum você encontrar esse tipo de discurso. Muito comum, cara, muito comum. Se você não tiver o que fazer, por exemplo, há uns 6 meses atrás, eu navegava na internet. Enjoei de ver sites de sacanagem e resolvi olhar sites de humor. Comecei pelo site do Prona, o partido do Enéas, a época vive. Rapaz, o site do Prona é um dos mais hilários de toda a internet. Agora está meio chato porque eles tiraram um monte de notícia, acho que o espaço deles é curto para publicar as coisas. E tem um monte de coisa falando do Enéas. Mas há 6 meses atrás, havia textos numa espécie de produção acadêmica do Prona, sabe? Os cientistas do Prona produzindo seus discursos. Tinha um deles que, cara, é um dos seus mais engraçados que eu já li. Ele dizia de uma conspiração. Conspiração que envolvia a CIA, braço inteligente dos americanos, o Vaticano, o MST, a Igreja Universal do Reino de Deus e o Sem Terra e Cuba. Eu falei, cara, você imagina alguém que consegue botar esse povo todo numa sala? Porque para eles a invasão do Sem Terra, e claro, Lula estava metido nessa também, né? Faltou o PT. Porque o Sem Terra, eles todos estão só cumprindo ordens, no final das contas, nos Estados Unidos, num convênio com o Vaticano, que manda padre para proteger os caras, não é? Só para poder internacionalizar a Amazônia. E por quê? Para poder pegar o nosso nióbio. Foram essas mesmas forças ocultas, o MST, o Vaticano e a CIA, que acabaram com a Escola Superior de Guerra, que era o grupo de sábios do Brasil que nos alertava para essas teorias conspiratórias todas. Desarticular a Escola Superior de Guerra foi só o primeiro passo para esse plano muito bem traçado. Não é legal? Quando o Lula estava em crise também, quando começou essa coisa de denúncia de corrupção no governo, o papo era as elites. Isso tudo é coisa das elites. Sai a matéria no jornal, é as elites. A bolsa cai, é as elites. Tudo é as elites. A tal das elites dá a impressão de que há um grupo, a tal das elites, que se reúnem todos numa sala e combinam. E combinam de uma forma tal que é tudo planejado. A matéria do jornal de amanhã, o que vai aparecer na televisão, até o acidente de carro, o flagrante da Polícia Federal, está tudo muito bem articulado. Polícia Federal, imprensa, os filmes que passam na TV, até o chifre que você leva, tudo isso faz parte de um grande plano, obedece rigorosamente a um planejamento muito inteligente de forças ocultas. Quando se diz que a grande luta que há na sociedade é a luta pela atribuição de sentido e valor às coisas do mundo, isso não quer dizer que haja, de fato, uma inteligência ardilosa que tenha plena consciência de todos os fatos que ocorrem no cotidiano, de todos os efeitos, e que tudo seja rigorosamente bem planejado. Isso não é uma teoria conspiratória. Não é. Ao contrário, pressupõe algo que é essencial numa conspiração. Pressupõe que não haja algo que para a conspiração é essencial, que é consciência. Consciência. O que se fala aqui e o que se falará ao longo de uma trajetória histórica hoje é de um jogo que não é de um jogo de um dominante malvadão e muito bem ardiloso e inteligente contra um explorado idiota que é só marionete do joguete dele. Nós vamos falar de um jogo de saber, de uma luta por poder que, de fato, é uma luta que se faz através de discursos, de palavras. Porque através do discurso e das palavras, cria-se valores comuns. Valores comuns a dominantes e a dominados. Valores comuns que são essenciais nesse nosso jogo de valorar. Nesse nosso jogo que fará com que todos concordem com um certo critério, tendem a concordar com um certo critério que acaba dizendo o que é o crime e o que é o criminoso. É a história desse saber que interessa a criminologia. Porque esse saber, tido como causa da invenção de um tipo de criminoso e invenção de um tipo de crime, é esse saber que faz com que determinadas condutas que antigamente eram tidas como crime, hoje não são mais. Que a forma de punir o crime era nitidamente, era clara, era evidente ser de uma forma e hoje é de outra, completamente diferente. Como nós concordamos com isso tudo? É preciso compreender, portanto, a história de um valor comum, do surgimento de um valor comum. Sim, porque se as coisas não têm sentido e valor em si mesmas, mas como vimos aula passada, a maioria das mulheres tende a dizer que Gianecchini é bonito. Usei o exemplo de Gianecchini porque se eu usasse o meu mesmo ia ficar sem graça, as pessoas se constrangem, ficam tímidas nesse momento. Mas no caso de Gianecchini, que eu posso usar sem maiores constrangimentos, se o sentido e valor é atribuído, é troco de que a maioria das mulheres concorda. Se a ideia de beleza, se o padrão de beleza muda, muda, mas todos nós concordamos. Se muda é porque é inventado, é porque não é inerente à coisa. Mas se todos concordam, é porque não é invenção de quem? E nem a invenção do dominante, diga-se de passagem. Nem a invenção do dominante, muitas vezes. Porque se fosse só o dominante, tal qual as elites, que conspirando ardilosamente faz as coisas acontecerem sempre a seu favor, veja, o padrão de beleza nunca mudaria. Porque os dominantes tenderiam a ser dominantes sempre, sempre. Para você ver o quanto isso é curioso e para acabar com essa ideia de que há dominantes e nesse jogo de valor que necessariamente os dominantes e dominados se diferenciam porque dominante tem consciência e dominado é um idiota, não sabe o que está acontecendo. E digo isso porque esse discurso é forte, porque o marxismo construiu esse discurso assim. As leituras marxistas, e detalhe, Marx era alguém muito melhor do que esse discurso, diga-se de passagem. Quando eu falo marxismo, digo leitores de Marx. Diziam, os homens não são iguais, são diferentes. O que os diferencia são os modos próprios de produção. A forma da nossa sociedade produzir riqueza é que nos desigualitariza entre detentores dos meios de produção e aqueles que só emprestam a sua força de trabalho para que a produção seja possível. Detentor do meio de produção, burguês. o que empresta sua força, proletário. Vive em conflito, porque burguês quer ter lucro. Leitura de Marx, que analisa a sociedade do século XIX. Para ter lucro, a fórmula é uma só. Produzir mais a um custo menor. Só que produzir mais a um custo menor, quer dizer o operário trabalhar mais e ganhar menos. Você não tem revolução tecnológica. Ao passo que para o trabalhador o que ele quer é exatamente o oposto. Ele quer o que todo mundo quer até hoje. Trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. O meu sonho, por exemplo, é ganhar na Mega Sena, acumulada pelo menos 4 vezes. Enquanto não chega a 30 milhões, eu nem jogo. Não quero mixaria, entendeu? Isso é para contar com a sorte logo. Não vejo ser mais sorte ou menos sorte ganhar 30 milhões acumulados. Está na mesa. Se eu tiver a chance de ganhar na Mega Sena, então vou apostar logo para economizar o meu dinheirinho. Você vê que eu não quero pouca coisa. Nossa sociedade é muito engraçada, porque te chamam de vagabundo na rua, você fica puto. Quer bater, quem é vagabundo? Mas o que todo mundo quer é ganhar na Mega Sena justamente para não fazer nada, para virar vagabundo. Não é não? Veja que ambivalência curiosa. O fato é que todo operário quer isso. Todo mundo quer mandar o seu chefe a merda. Oi? Oi? Faz toda a diferença. Vagabundo rico é excêntrico, pobre e rico é só um cara que gasta o dinheiro à toa. O Marx faz a diferenciação que faz. Mas ele igual a todo mundo, trata de alienação. É. Igual a todo mundo, Marx iguala os dois à alienação. Essa é a conclusão do discurso de hoje, dessa parte. Mas os marxistas não igualam, o problema é esse. Por isso que eu faço a distinção, Marx versus marxista. Parece uma discussão meio engraçada, né? Se Marx era marxista. Como quem diz, Marx concorda com o que dizem que eles disseram? Muito difícil, cara. Muito difícil. Porque o trabalhador, por sua vez, quer o oposto. Então há conflito. Há conflito. Como os marxistas leram o conflito? Que o capital só se dá bem porque o capital se organiza, sabe se articular. E o operário não, é burro. Esse discurso aparece muito nas discussões marxistas sobre a necessidade ou não da vanguarda. A vanguarda é o cara que chegaria para o operário e dizia: ô seu retardado, você não está percebendo que sem você não há produção? Você tem que tomar a sua consciência. Eu tenho que levar consciência para você. Anteontem eu assisti MTV. Você vê que eu não tenho o que fazer mesmo, eu assisto televisão o tempo todo. É porque no direito perguntam sempre assim: vem cá, você está só dando aula ou está trabalhando também? Eu digo, não trabalho, só dou aula. Vagabundo, vagabundagem é comigo mesmo. Inclusive, eu sou um dos sócios fundadores da Soco, Sociedade Capixaba do Ócio. Quem não tiver nada que fazer, estão abertas as inscrições. Demora um pouco, porque ninguém tem que estar a fim de trabalhar para poder olhar a ficha, ver se confere. Leva um tempo, sabe como é que é? Ora, na MTV, cara, falava num programa de debate da MTV, com o Casé e tudo, da ocupação da reitoria da USP. De um lado, um professor e 2 alunos que apoiam o movimento. Do outro lado, a mesma coisa, um professor e 2 alunos contrários ao movimento. Os que eram favoráveis ao movimento diziam: vocês que são contra, os favoráveis, vocês que são contra, não participam da Assembleia e não vão lá porque vocês são alienados. Nós temos que fazer esse rebuliço todo, que é para dizer para as pessoas que está acontecendo, que é para eles terem consciência. E o cara que é contra, você já parou para pensar se eu não vou porque não quero? Não vou porque não quero. Você já parou para pensar que, a troco de quê? Eu sou obrigado a aceitar o que você decide numa assembleia, que eu não estou a fim de ir. Então, se for o caso, nós aqui agora vamos nos auto-intitular Assembleia da Pós-Graduação da UFES e vamos decidir o que vai acontecer na pós-graduação. E quem não aceitar é alienado. Uma coisa estranha. O discurso da alienação não é o de Marx, mas é muito útil para dizer para os outros: concorde comigo, se você não concorda é você que tem um defeito. Eu estou certo, eu tenho a verdade. Se você não concorda é porque você não está vendo. Alienação é a cegueira intelectual. Se você quer ver o mesmo debate sendo reproduzido da mesma forma, com o mesmo esqueleto de discurso, Hugo Chávez fechando a RCTV na Venezuela. Ele fecha. Aí vai um bando de gente na rua protestar contra o fechamento. Outro bando de gente protestar a favor do fechamento. Os que são favoráveis ao fechamento dizem: eu concordo com o fechamento porque o povo é que tem que escolher qual é o que ele vai assistir na TV. Mas vem cá, quando você muda de canal, não é exatamente isso que você está fazendo? Escolhendo o que você quer ver na TV ou deixar de ver? Alguém te obriga a assistir determinado canal de televisão? Você é obrigado a assistir, olha lá, o que equivaleria a RCTV, a Globo, campeão de audiência? Você é obrigado a assistir Malhação? Eu acho uma bosta a Malhação, e por isso não assisto. Se passa no intervalo a propaganda do Malhação, eu já mudo, porque nem a propaganda eu suporto. Tchau, Globo, perdeu minha audiência. Isso não sou eu escolhendo. Mas que você escolher, mas você não pode escolher porque você é alienado. Porque eles te alienam, eles te viciaram na alienação. É preciso o Estado para desalienar você. O Estado sabe o que é bom. Veja como o discurso é curioso. Porque pressupõe que há um idiota nessa história. Há o alienado. Há o alienado. Com isso, essa é a construção desse discurso que se presta à dominação, que é importante para nós, para estudar a perspectiva da criminologia, saiba que não há alienado na história. Na verdade, o que não é o oposto, não há o consciente. É como se todos fossem alienados. 100%. 100%. Dou um bom exemplo disso, com o racismo. Com o racismo. Um grupo de psicólogos sociais da Universidade de São Paulo, que também não trabalham, são só professores, eles, justamente por não ter o que fazer, resolveram fazer uma pesquisa sobre racismo com criança, por conta de problemas de violência em escola. A pesquisa é muito curiosa, porque eles pegaram crianças de 10 anos, na faixa de 10 anos, 10, 11 anos, desde a escola mais chinfrim de São Paulo até a escola mais riquinha de São Paulo. Faziam com as crianças um jogo de memória. Mostrava uma imagem de família muito rica, muito endinheirada, muito feliz. Imagem de núcleo rico da novela das 8. E fazia perguntas. Qual a cor do carro parado do lado da casa? Amarelo, ganhou um ponto. Um joguinho de memória. Uma das perguntas do jogo de memória é: o que a mulher negra está fazendo na foto? Amigo, algo em torno de 7 entre cada 10 crianças responderam: limpando, varrendo, enfim, trabalhos domésticos. Trabalhos domésticos. 7 em cada 10. Não havia nenhuma mulher negra na foto. Não havia nenhuma pessoa negra na foto. Como que 7 entre cada 10 vê o que não existe? Porque elas veem a mulher negra limpando. E quer saber outra coisa engraçada? É que essa porcentagem de 70%, ela se mantém mais ou menos estável desde a escola mais chinfrim de São Paulo, pública, num bairro pobre de São Paulo, numa favela da grande São Paulo, até o bairro chiquezinho. É como se a criança de 10 anos já tivesse um saber instrumental nela mesma, de atribuição de sentido e valor a uma imagem. Forma tal que o sentido e valor de uma pessoa negra naquele ambiente só pode ser trabalhando, só pode ser como doméstica. Não tem outra opção. Não tem outra opção. E isso não é racismo? Pergunta, quando é que tem aula de racismo na escola? Não tem. Tem o contrário. Então, quando que esse troço, quando que esse saber virou algo comum? Comum a dominantes e dominados, aos dois. Aos dois. Isso é que é o mais chocante da história. É o mais chocante. Isso é que é o mais perverso da história. Quando que esse saber se torna algo comum? Porque é isso que torna o racismo possível. É esse saber comum a dominantes e dominados. Porque se ele não fosse comum, e é nisso que o movimento antirracista aposta, se ele não for comum, se houver pelo menos um grupo que denuncie, se houver pelo menos um grupo que não pratique esse tipo de atribuição de sentido e valor, que valore o mundo com outros olhos. Só o fato de existir outro e ter voz forte já faz com que esse discurso dominante se torne estranho, seja percebido. É trabalho de denúncia. Denúncia daquilo que todos têm como normal. Sim, porque se você tentar responder a primeira resposta, mais evidente, mas por que as crianças respondem que é um trabalho doméstico que a mulher negra deveria estar fazendo? Porque é isso que de fato acontece, dirá você. Veja que você já naturalizou algo que nem estava lá. Essa mesma naturalização que leva, por exemplo, ao judiciário, quando decide, na hora de dizer quem é perigoso e quem não é, sim, porque uma das causas para que a pessoa acusada de um crime não possa respondê-lo em liberdade, que mereça o encarceramento, é justamente o grau de periculosidade. Chuta, esse juízo de periculosidade é feito da mesma forma que a criança de 10 anos avalia uma imagem. A mesma coisa. O que ela fez foi atribuir um sentido e valor para responder uma pergunta. O juiz também atribui um sentido e valor para responder a um problema prático, um problema operacional. Eu tenho um grupo de pesquisa que nós, dentre outras coisas, fazemos entrevistas com juízes. E tem entrevistas ótimas, ótimas. Um deles, nós nos dedicamos ao quesito imparcialidade. Não é pergunta com questionário, porque pergunta de questionário o juiz tende a responder de forma bem processual. Era bate-papo. Vamos criar um bate-papo. Algumas perguntas-chave para pelo menos iniciar a conversa e manter o ritmo, manter pelo menos dentro de um mesmo tema. No começo os juízes tendiam a responder com uma imparcialidade, como se alguém perguntasse o que é imparcial e tal, a reproduzir o conceito de imparcialidade que você encontra em livro de teoria geral do processo. Você pergunta e o cara diz: segundo fulano de tal, imparcialidade é não tomar parte em processo. Por exemplo, o exemplo que ele cita é exatamente o mesmo que estava no livro. O livro que ele leu para passar no concurso. Isso não é ele falando, é outro. Eu quero saber da imparcialidade dele na produção dele. Na produção dele. Fica muito mais interessante quando você pega um caso concreto e pede para ele explicar. Comum que nós encontramos aqui, no nosso juizado. Do lado aqui do prédio. Quem faz a sentença é um aluno que pertence ao núcleo de apoio às sentenças. Leia-se. É um estudante de direito que faz estágio obrigatório naquele troço, que é o cara que faz a sentença mesmo e o juiz só assina. Dois casos de dano moral. Idênticos, idênticos. Contra a companhia de telefone, celular, os caras pagaram a conta, a companhia disse que não pagou, cortou o telefone, nome para Serasa, SPC, o diabo a quatro. Os dois a mesma coisa. Só mudava o valor da conta, porque até a empresa do outro lado era a mesma. O que o aluno fez? Vou fazer a mesma sentença para os dois, olha. É só mudar o nome e o valor. Fez entrega para o juiz. Juiz lê e diz: olha, o texto está excelente, muito bom o seu trabalho. Muda só uma coisa, é o valor aqui. Bota o valor desse aqui, o dobro do outro. Aí o aluno: mas por quê? Porque esse aqui é promotor de justiça, esse aqui é bancário. Era o valor de danos morais. Mas por que o telefone cortado do promotor merece indenização por danos morais maior do que a do bancário? É porque a honra subjetiva do promotor é muito mais... Por que a honra subjetiva? O que é a honra subjetiva? Vai fazendo essas perguntas que os caras, quando começam a responder, é risível. Mário Covas foi processado em São Paulo por Maluf. Processado por danos morais, porque Mário Covas, à época, disse na entrevista que Maluf seria pouco honesto. A expressão foi essa, não chamou nem de ladrão, disse que era pouco honesto. Paulo Salim Maluf ganhou uma indenização de 150 mil reais de Mário Covas. Porque Mário Covas disse que era pouco honesto. Os senhores acham sinceramente que se eu chamar alguém aqui da sala de picareta, canalha, ladrão, safado. Vou até piorar. Vamos partir não só para difamação e para injúria. Vamos para calúnia agora. Estuprador, sequestrador. E que diga isso no jornal. Ainda que eu tivesse 150 mil, já aviso logo antes que você pense na ideia. Eu sou professor, tá? Enfim. Ainda que eu tivesse, você acha que você tem alguma chance de ganhar 150 mil de indenização? Nem se o Bill Gates fizesse isso com você, você ganharia 150 mil de indenização. Meu amigo, 10 salários mínimos já está ótimo para você. Já está mais do que bom. Mais do que, se você pedir mais do que isso, vão dizer que é enriquecimento ilícito. Mas o Maluf pode. Homem público honrado. Meu amigo, ninguém tem valor em si mesmo. O seu valor está nos olhos dos outros. E a sociedade tem uma forma comum de valorar, mas grupos sociais têm formas comuns de valorar. O que nós vamos ver aqui são dois níveis de discurso. Um primeiro macro discurso, sociedade de uma forma geral. Segundo nível mais baixo, instituições de uma forma geral. O judiciário tem uma forma própria de atribuir valor às coisas. A polícia tem uma forma própria de atribuir valor às coisas. Médicos têm uma forma própria de atribuir valor às coisas. Porque é típico da comunidade que se encontra, que troca ideia, que conversa, que valora, e assim vai. E assim por diante. São dois níveis. Dois níveis. Deu para entender essa questão de método? Ora, quando começamos, vamos falar desses valores num objeto comum. Crime. É engraçado porque hoje você tende a dizer, reproduzindo discursos de direito penal, que o crime é aquilo que ofende toda a sociedade. Que todo crime possui duas vítimas, uma vítima direta e uma vítima indireta. A vítima direta é aquele que mais obviamente você identifica como vítima. No homicídio, o cadáver. Na lesão corporal, o lesionado. A indireta, a sociedade. E é por isso que nós temos o Ministério Público, aquele que, em nome da sociedade, defendendo a sociedade, promove a ação penal. Ainda que a vítima não queira, porque o querer da vítima vale menos que o querer da vítima indireta, o querer da sociedade. Em nome da sociedade, puno criminosos, porque o criminoso, ele põe em risco a sociedade toda. Amigo, a troca de que um criminoso põe em risco a sociedade toda? É engraçado esse discurso. Como esse discurso tornou-se algo óbvio para nós é que é o interessante. Como que o discurso da laranja podre, que apodrece o cesto todo, como essa metáfora da fruticultura, pode ser usada, tida como afirmação óbvia no que diz respeito ao comportamento humano? Porque se isso fosse verdade, meu amigo, agente penitenciário devia ser a pior espécie de ser humano do planeta, porque ele está no meio do cesto de laranjas podres, dirá você. O cara convive com gente condenada o tempo todo. Então ele deveria ser também, talvez, o pior deles. Não é não? Mas não é. Então, por que essa metáfora as pessoas usam com tanta autoridade e todo mundo aplaude quando você usa? É esse saber que torna essa metáfora digna de aplauso, quando você fala de crime, é que é um saber construído, é que nos interessa compreender. Antes dessa ideia de que crime ameaçava toda a sociedade, antes da metáfora de laranjas podres em cestos fazer sentido para se falar de violência e criminalidade, como funcionava o sistema punitivo? Baseado ou na guerra, na lógica da guerra, da disputa, leia-se, vingança, se você preferir, ou se você já tiver um poder instituído em determinada região, baseado na decisão absolutamente particular, própria, desse poder instituído. A essa primeira fase, livros de criminologia adoram dizer para você, fase da vingança privada. Antigamente, quando o homem era pouco evoluído, porque é discurso que adora colocar isso em termos de evolução. Como se o homem tivesse melhorado alguma coisa dos romanos para cá. Só porque os romanos não conheciam o forno de micro-ondas, a TV a cabo e a pizza por telefone. Quanto à pizza por telefone, realmente eu acho uma das maiores invenções da humanidade e vá lá. Aí eu admito. Mas que em termos morais você tenha mudado. Como os dinossauros evoluíram para a lagartixa, o seu senso moral também teria evoluído ao longo da história. Balela, balela. Mas o que se afirma é isso. Era a vingança privada. Claro, porque esse conceito, que é objeto do estudo criminologia, sequer existia conceito de crime. O que é um jogo de força, meu amigo? Um jogo de força. E mais nada. Você me ofende. Tô puto com você. Tenho força para transformar minha fúria, a chateação que você provocou em mim, em alguma manifestação concreta no seu corpo. De preferência dilacerando o seu corpo de forma lenta e dolorosa. Quando se faz estudos históricos desse uso da força, chama-se de crime, apesar do conceito crime não existir, a ideia de crime, ela surge à mesma época desse discurso de que comportamento de determinadas pessoas cria risco à sociedade. É aí que nasce a ideia de crime. Quando as nossas relações punitivas, eu digo que puno por uma, algo que você chamaria de vingança privada, veja, eu agrido você, eu puno você, eu mato você, não porque você ofenda a sociedade ou o universo. Eu digo você porque você me ofende. Sou eu, não é o resto. O seu comportamento afeta as pessoas que você diretamente afeta. Aquelas que você nem toca, não tem nada a ver com o seu tipo de comportamento. Você não é laranja podre a apodrecer nada. Você é só alguém que eu quero eliminar. E que produz um discurso para justificar para os outros por que eu posso eliminar você. É a mesma coisa do exemplo citado. Lembra da nossa Patricinha Corna, de nosso encontro de segunda-feira? Coitada. Traída. Traído. E sempre que há briga entre amigos, você que faz parte do grupo em que duas pessoas brigam, e você vê que os dois produzem discursos para a comunidade em volta. Porque os dois querem a adesão do grupo contra um. Nós todos fazemos parte de um mesmo grupo. Trabalhamos na mesma repartição. Dividimos a mesma sala. Eu sou amigo de todo mundo. O cara que brigou comigo também é amigo de todo mundo. Mas eu não quero que todo mundo seja amigo do cara com quem eu briguei. Porque eu não quero que na hora do vamos sair para comemorar? Vamos. Eu não quero que chamem ele. Eu quero que me apoiem. Eu quero que todo mundo diga que ele está errado. É vingança privada. Mas a vingança não vem desacompanhada de um discurso de justificação. Você tenta justificar, tornar sociável o uso da violência para a prática de uma vingança que é sua. É claro que esse discurso, ele se torna muito mais eficaz se você já for militarmente mais poderoso do que as pessoas à sua volta. É o que acontece em determinada comunidade. Em todo grupo de pessoas há dominantes e dominados. Não por grana, não por grana, mas por critérios próprios do grupo. Cada grupo tem a sua forma própria de hierarquizar. Até em namoro, meu amigo, até em namoro. Como dizia Goethe, no amor, meu amigo, você é prego ou você é martelo. Ele falava do amor romântico do século XIX, em que você mede amor por capacidade de renúncia. Sabe aquela história? Você é o ar que eu respiro. Pois vizinha besta, você é o ar que eu respiro. Sem você eu não sou nada. É a mesma coisa que dizer ser amado é tudo, eu que amo sou nada. Quanto mais você se anular em favor do outro, maior sua prova de amor. A adolescente pergunta pro adolescente: você me ama? Amo. Então prova, ferrou. Vai ter que fazer sacrifício. É pagar um mico horroroso, é gastar o dinheiro que não tem. Quanto maior o sacrifício, quanto mais doer nele mesmo, mais está provado que ele realmente ama. O que for mais capaz de se tornar capaz de renunciar a si mesmo aos desejos alheios, eis o dominado. Isso numa relação cujo discurso produzido é o da entrega. Ainda cobra de você uma atitude. A doença me consome. Ora, e ainda cobra de você isso. Eu me sacrifiquei por você. E você agora não retribui? Ingrato. Opressão pelo amor. São todos jogos de dominação. Você não está livre disso. Se você já é o dominante, facilita. E no caso do crime, já que historicamente lemos como crime, em tempos anteriores à invenção do próprio conceito de crime, somos nós hoje, em textos produzidos do século XX para frente, olhando para trás a história e julgando a história, classificando eventos históricos com conceitos, com tabelinhas de classificação que são nossas hoje, contemporâneas. Isso não é nem entender a história, é julgar a história. Nós julgamos ser crime, ser a construção de um discurso criminoso, a construção de um discurso da penalização das pessoas e da criação do criminoso, aquele discurso que justificava o uso da força. Da força do mais forte. Concentramos não numa opressão de dominação por amor, por exemplo. Opressão por discurso. Mas as leituras históricas se prendem à opressão pela violência mesmo. É aquele que já ganhou, dentro de determinada comunidade, uma certa autoridade moral para usar a violência. É esse modelo em que, dentro de um grupo, uma pessoa possui um certo monopólio reconhecido, possui uma autoridade moral para usar a força, é que é o embrião dessa ideia de Estado. Estado que, no discurso da criminologia do século XVIII em diante, estará diretamente associado à ideia de crime, porque é o Estado, em última instância, o grande lutador contra crime. É o Estado o grande classificador autorizado de condutas como sendo criminosas, porque é o Estado o defensor da sociedade, e crime é uma ameaça à sociedade. A história do crime, da ideia de crime, é concomitante, é paralela, é simultânea à história do surgimento do próprio Estado, da ideia de Estado. Não confunda Estado com poder. Estado é uma forma particular de exercício de poder. Há poder dentro de casa. É só ver quem segura o cetro do poder, que é o controle remoto da TV. É insuportável você assistir TV quando o controle remoto está na mão de outra pessoa. Insuportável. Insuportável. Meu amigo, quem segura o controle remoto é quem manda na casa. Eu mando a minha mulher. Aí quando chega, está ela com o controle. Pouco importa o que ele diga. O controle, para mim, diz muito mais do que qualquer discurso que ele possa produzir. É ela. Entre futebol e novela, é novela. Dane-se a final do Brasileirão. Emocionante final do Brasileirão. Dane-se. Novela. Ora. Há poder, mas não há Estado. Não há Estado. Não há propriamente a construção do discurso sobre o uso de violência ali. Falta esse detalhe. Não é à toa que Weber, tempos depois, vai classificar Estado, definir Estado como o monopólio do uso legítimo da força. Monopólio, só ele, mais ninguém. Legítimo. Quando eu digo uso legítimo, é porque eu atribuo um valor moral tal que digo, você pode bater, eu não. Você pode bater, o outro não. Sujeito aluga um apartamento. Na verdade, aluga uma kitnet. Valor do aluguel, R$ 2.400. Kitnet ampla, 15 metros quadrados. Não tem janela, mas tem uma báscula no banheiro. O chuveiro é em cima da privada para dar espaço. Que é para você, né? Só fecha a tampa, sobe e toma banho. Um pouco encolhido, é verdade, mas... O cara assina o contrato, vai morar na ampla kitnet e não paga o aluguel. O locador fica enfurecido. Me ofende, canalha. Mora lá no meu patrimônio que eu lutei tanto para conseguir e não paga. Sabe o que eu vou fazer? Olha a escopeta do lado. Eu vou meter o pé na porta, chamar um amigo meu que tem uma Kombi. Uma Kombi não, um Fusquinha já dá, porque uma kitnet daquele tamanho não deve ter muito móvel. Chama um amigo meu que tem uma Kombi, vou meter o pé na porta, arrancar tudo que está lá dentro, tacar na Kombi e levar para um depósito, ele que se dane depois e retomar. Não pode. O correto, dirá qualquer advogado, você deve entrar com ação de despejo. É você pedindo para o Estado, para o seu juiz, se pilantra entrou no meu AP e não paga um puto. Tira ele de lá e o juiz determina.